até em cabeceiro nos armas. Solo 3, meia direita, 1, 2, 1, 1, 1, o solo corria. Direita, 2, 1, 1. Decolagem da pista no 0, vento no 9, 0 graus, com 0,5 nós. Sete após o gol, ali mantém cabeceiro no 0. Decolos 3-8, controle 1-9, decimal 8, bom voo, bom dia. 19-8, bom dia. Contra o abandono, bom dia, voo 1-5-9, decolou Daniel. 2-5-9, aguarde identificação radar, corrido 3-0. Ok, gol 7-5-9. Cilindro de colagem da pista no 0, vento 1-9, 0 graus, com 0,8 nós. O 1-7-5-9, está proa 1-8-0, para essa informação. Nível de desvio. Verifique seu transponder e reporte cruzando 090. Ok, está livre de desvio. Confirme agora o transponder. Ninguém queria montar. 759, cruza 4.500 pés, vigilante radar. 759. 2227. Aumenta. Cruza 649, ali mantém cabeceiro no 0. 7. Aparelho 2227, contato radar na decolagem. Sobe, manter o nível de voo 180, vigilante. Em subida para 180, a possibilidade de livrarmos das restrições aqui de 1.00 a 15 milhas? Grato, 2.23, 2.27. Cruzar 090, voo no 759. 759. Chame 225, acione identificação. Sou de Alagoinhas, intercepto a chegada boa, chame 1025. Controle 227, solicita proa 250 para livrar formações para aproximadamente 15 milhas. Autorizado. 227. Controle 1, 119, 8, bom dia. 198, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, voo no 649, decolou. Voo no 649, contato radar. Sobe para nível 360, vigilância. 360, salve, voo no 649. Voo 759, sobe distrito 340. Oi, Bridge, 759. Dois cinco, desça para 4.000 pés, ajuste no zero. Decolar, ficha no zero, vento 190 graus com 109. 759, chama Centro Recife, 1251, alterna 13325, gol 1759. 325. Controle 227, procedimento de coordenar para a direta de conquista. Pois alvo, direto de conquista, 227. Pois alvo, conquista, grato, 227. Ligou, não é patinado? Liga. Patinado, para o que você quer dizer, não é? Tive desvio esquerdo, 64. Informe Kilo Lima, for 008. Informe Kilo Lima, for 008, Salvador. 8, controle 119, decimal 8, bom voo, bom dia. 198, bom dia, obrigado, azul 4234. Contact 1251, if unable 13325. Oi Salvador, bom dia. Azul 4234, uma subida pouca, passando 1500. Azul 4234, contato radar na decolagem. Pode manter o nível de voo 3.0 original. 7350 Vigilância, azul 4234. No 649, chama Centro Recife, 1251, alterna 13325. Salvador, autoriza a proa de Aracaju pro azul 4234. Azul 4234, o centro autoriza a proa do Romeu Fox 01. Obrigado, Romeu Fox 01. Confirme, Romeu Fox 011 pro azul 4234. 018. Ah, 018, ok, ciente, obrigado. autorizado, ajuste no 096, desça para 2000 pés. Uno para rebote, entonces. Azul 4234 chama Centro Recife, 12685 alterna 12545. passarinho 2227 chama Centro Recife, voo 260, alternativa 1288. No localizador, complete final, chame Turre, 1-1-8-9-5. Corre 2-4-5, chame 62-25, obrigado, gente. Jetan 3304, sem identificação. Realizando a chegada bom, e se mantenha 4 mil pés, 1-0 no meio, ajuste. Tá visual com campo, altímetro no zero no meio. Afirmo. Repouso, pista no zero, vento 190 graus, com 08 nós, pista molhada, 625. 6225, ciente, passou externo, baixado travado, visual com campo, autorizado posto. Informa que nós estamos recebendo sinal de rádio impacto desde praticamente a posição pelo. Na torrente recebeu não, né? Aí eu vou verificar aqui, tirar. Bem, na frequência 215 nós estamos recebendo. Solo 01, direito, solo 121, decimal 1, até bom dia. Zulu, identifique na proa de mare, descida 050. E mais que o Zulu, acima 021, radar, voe na proa de mare para chegar na mare. siga 3604. Veiduna 3604. Zulu, confirma se tudo está mantendo? Confirma o nível autorizado, Lima Tilo Zulu? Zulu autorizado até 3 mil pés, que é na gama 096. QNH 10 1 6 3 mil pés, Lima Tilo Zulu, QNH 10 1 6. Tipo 217 sendo identificação. 5217 é sonado 0277. Vou ir na proa de bônus para chegar da ponte. C5217. A 3604 pode fazer aproximar e pousar na proa de Dona. Tenente de Guaite, 3604. Autorizado 1.700 pés, já pode estar visual com o campo. Eu vou parar visual com o campo, tá? 3604. Zulu, desça para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento TLS, sector reporte estabilizado no localizador. Tipo 5217, autorizado pelo. Visual, voltando para 304. 3604, time torre, 198.95. 198.95, obrigado, boa. Salvador, muito bom dia, o TAM 3304. Tipo 5217, copiou? Bom dia. 1096, está visual com o campo. O TAM 3304. Travado? Passa travado, senhor. E repouso, fechamos 0, vento no 90 graus, com 08, não, 3304, não ficha molhado. Autorizado pouso, acende da pista molhada, tá 3304. Só poderia confirmar o vento, tá 3304? 90 com 8. 190 com 8 ou 90 com 8? Primo, 190. 190 com 08, 9. 190 com 8, obrigado. Bom dia, tá visual com tráfego de curto final no zero? Tá indo tráfego que pousa, referido ao tráfego essa coisa, tá certo? Após o mesmo ali, mantém cabeceiro no zero, ou 1887. 4.000 pés, 5.217. Tipo 5.217, foi autorizada pro hoje pelo. Paulo 18, à direita, Paulo 21, decimal 1, bom dia. 1. O vento 190 graus com 08 nós, nem que decolagem da pista no zero. Como é que eu vou estabilizado? Voltou em 1,18 decimal 900. Onde é? 5,2,17, estabilizado descida para 2 no prédio, utilizado sinal ILS X-Ray, após estabilizado no localizador. 2,17,27. Olha, 7,20, controle 119,8, tomou ruim, bom dia. 19,8, muito obrigado, até o retorno. Controle Salvador, muito bom dia, gol no 887, decolou na sua escuta. Vou no 87, contato radar na decolagem, suba para a medida de voo 370, sai da PUCA. Sai da PUCA para o 370 no 887. Tem condições de aproximar e pousar na coisa de dona? Sim. Atualizado, dona, é pode estabilizar. 5207, que é grato. Sangue Fuz 97, o vento 190 graus com 08 nós, como ficha molhada. 124, estacionário de frequência, bom dia. ONU 887, chame o centro Recife, frequência no 2000, decimal 85, alterna no 25, decimal 45. Recife 2005, não, 25, 45, cuidado, boa tarde. Boa. Cinco, dois, um, sete, interceptando e avistando. 5217, chame a torre, 198, decimal 95. Gente, grato, bom dia. Salvador do Felipe, 5217, bom dia. 217, altímetro 10 no meia, visual bastante travado. Um momentinho só que ainda não estamos travados, vou marir quando baixar travado. Com 207, passando o Cibra, agora baixar, travado e avistante. Repouso, pistão no zero, tripe 5217, o vento 190 graus com 05 nós. E vamos, pista molhada. 5207, gente. 130, direito, solo 121, decimal 1, bom dia. Nemé 312, autorizado a voar direto SAP, desça até 2010, do QNH 1016. Nemé 312. Ah, QNH 1016, Nemé 312. A 3732, autorizada a chegada da mar, desça para nível de voo 050, QNH 1016.